É viver, você só vê para crer. A prova é só viver, talvez consiga entender. Nem sempre quem cê desconfia é quem falha e tal. Por interesse quem você confia passa pra trás. Cospe no prato, faça as merda e acha que é demais. Não esqueça lá do passado, rapaz. Respeito é foda e os valores são mais que as amizades que a grana te traz. Eu tô safo, mano, e nem passo um pano. Cê tá se passando com esses papos. Tô ligado, isso não é quem tá jogando, mas tô tranquilo da favela ao asfalto. Nem vim, meu mano, desconversando. Tá tudo dado e confirmado. Aonde chegamos e pra onde vamos? Foi tudo pra solar no sapato. Envolvidão com meus irmãos, sem papo de patrão. De esculacho tá brabo, tô firme na direção. Foda-se a indecisão, cresci com os meus pés no chão. Quanto cê paga pra ver se de verdade estão? Boladão, batidão, nas caixas só trambozão. De chinão e os rodão, caranga arrasta no chão. Lacrada pra vacilão, não vim de conspiração. Até falaram que o Alan dos Santos virou ladrão. Não é pra acreditar, quanto blá blá blá. O que vê não fala, já sabe no que vai dar. Por que essas conversas? Vai balançar umas franjas de uma pá de moleque que acha que o rap é granja. Tô vendo cada safado esbanjando ouro e champanhe. Com internet emprestada, morando no apê da mãe. É só mentira, mas graças a Deus nós estamos bem. Vendo o que vira, se for só pra pirar, nem vem. O mundo gira, nós estamos pra girar também. Que minha ira me livre do que não convém. Quantos caras me deram a mão, demonstraram estima. Depois só me disseram não, não colei nenhuma rima. Sem falar de outros cuzão que só tem consideração. Porque faço um som, porque fiz televisão. Então, eu sei quem vocês são, deixa assim. Outra vez, façam por vocês, eu faço por mim. Aprendi que aqui, pra ninguém se atrapalhar, é nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Uns preferem, outros querem, outros pedem demais.